todas as coisas, você é mais do que vencedor. Declaro, esta provação você já venceu. Declare comigo. Quem me ver assim cantando, não imagina o que passei. Quem me vê sorrindo agora, não sabe quando eu chorei. Pelo vale da sombra da morte, tão aflito eu caminhei. E os poucos amigos que eu tinha, não mais encontrei. Eu soube que falaram que eu não era mais um adorador. Calúnias inventaram, misericórdia, Senhor. Mas no silêncio Deus me viu e logo me levantou. Como antes e o depois, minha história ele assinou. A prova eu venci, lutei e venci. O inimigo pelejou contra mim, ele tentou, mas com Deus eu consegui. A prova eu venci, lutei e venci. Aquele que me humilhou, mal de mim até falou, sabe agora que eu venci. Oh! A vitória é tua, meu irmão. Suporte a provação. Aleluia. Não precisei usar as armas da mentira e da maldade pra obter minha vitória, encontrar felicidade. Olha só. O que está em mim é maior do que o mundo. É, meu irmão. Oh! Glória a Deus, eu posso cantar. Eu canto, em Jesus estou de pé. A prova eu venci, lutei e venci. O inimigo pelejou, contra mim ele tentou, mas com Deus eu consegui. A prova eu venci, lutei e venci. Aquele que me humilhou, mal de mim até falou, sabe agora que eu venci. A prova eu venci, lutei e venci. O inimigo pelejou, contra mim ele tentou, mas com Deus eu consegui. A prova eu venci, lutei e venci. Aquele que me humilhou, mal de mim até falou, sabe agora que eu venci. Aquele que me humilhou, mal de mim até falou, sabe agora que eu venci.